da presidência dela, de parte da gente, um aborto, uma família de 3 horas e 10 minutos, alterna aí, para o táxi. Gente, o da 3520. Tá livre o táxi em frente, via Pátio, Índia, chame papo no ponto de espera da 10. O ajuste é 10 no 5. Tan 3520 está livre a linha e decolar da 10. O vento é 160 graus com 4 nós. Decolado aos 17, chame o controle 198, boa viagem. controle, muito bom dia, o Tabisco Zero passando 2010, a posição 190, sai da PUCA. 3520, bom dia, contato radar, SB, mantém o nível 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, 3520. Na 3520, chame centro Recife na 25 decimal 45, alterno na 26 decimal 25, novo. Ativo, Recife na 25, 45, alterno 26, 85, obrigado. Rádio Salvador, é o voo 827. Voo 827, prossiga. Já saiu a nossa frequência agora? Afirmativo, já recebi o plano, o senhor está pronto para cópia? Afirmativo. Ok, está autorizado então Guarulhos, o nível 3620, 3620, via Upesulu 21 até Trive e após DCT Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, sai no perfil da subida Arbor e com transição Elefa para interceptar o Upesulu 21. O controle 119.8 e o transponder é o 5505. Fica autorizado Guarulhos, nível 360, via Upesulu 21 até Trive após direto no posto de Caldas. Fora da pista 10, curva direita, perfil da Arbor, transmissão Elefa. O controle está aí no 198, transponder 5505, que é o voo 827. Correto, voo 817, chame pronto no portão 4. Camarão, 827. Juliette Delta, bom dia, prossiga. Autorização para girada de botão, para cheque, no parque de serviço, para SQ Delta. Ok, informe no término, isso é Juliette Delta. 7 Delta, prossiga. Encerrado o check-in. Bom dia.